Chegamos agora ao episódio 8 da temporada 4 de Agretsuko Recrutamento. Tsunoda continua puxando o saco. Ah, não. Né? Não, peraí. Puxando o saco, não. Ela está se atirando total e completamente de forma desavergonhada pra cima do cara. Que puxar o saco e dizer, puxa, chefe, como você é legal. Agora, praticamente arrancar as roupas e jogar pra cima dele como ela tava fazendo, é outra coisa. Tá, então vamos colocar com outros termos. Ela estava se esfregando toda no raio. Para o profundo melhor desconforto dele, que já tava bebaço, né? Né? Porra, bebaço e totalmente sem graça, né? E a Fênico, como é a Fênico, ela explica pra todo mundo, inclusive a Tsunoda, que não, isso não é novidade, porque a família do Raida é rica para caralho. E é verdade, ela é mesmo. Não, e ela apresenta as provas como ela gosta de fazer, né? Ela não diz, ela mostra todos os elementos, ó, por A mais B que eu estou sabendo. Essa mulher sabe de tudo. Né, que no caso, o prédio onde o Raida mora, ele não paga aluguel. Porque simplesmente o prédio é da família dele. O prédio todo. Quer dizer, ele trabalha não porque ele precisa. Ele trabalha porque, sei lá, acho que não tem mais nada pra fazer na vida, né? Na verdade, a gente vai descobrir isso na próxima temporada. Calma, tá? Que a gente vai ter ênfase na família do Raida na próxima temporada. Mas já adiantando um pouquinho o rolê, é porque o Raida não suporta a porra do pai dele. E eu vou chutar outra coisa, porque o Raida gosta também de tocar, né? Não necessariamente toca bem, mas ele gosta de música e tal. Eu imagino que ele deva ser a ovelha negra da família, né? Ana, que bom que você falou música, porque se o Raida, você fala que o Raida gosta de tocar, as pessoas podem pensar besteira. Ah, é. Gente. Ele é baixista, gente. Calma. É, entenda isso como você quiser. Aí quando a Fênico conta pra galera que o Raida, a família do Raida é rica, a Tsunoda despiroca completamente das ideias. Maluca, ela fica completamente insana, cara. Se vocês acham que ela estava se esfregando no Raida antes, agora ela só faltou dançar na boquinha da garrafa dele. Né? Aí a Fênico aproveitou, mandou outra foto, né, deles pra Aretsuko. A Aretsuko viu a foto, cagou litros pra foto, fazer o quê? E pediu ajuda ao Tadano pro porcão. Oh. E o que é que o Tadano disse sobre esse pedido de ajuda, dona Ana? Bom, primeiro ele faz um resumo assim, tô sabendo. Imagino que todo mundo falou pra você deixar pra lá, né, Aretsuko? Pois é. Todo mundo falou pra você que isso não era problema seu, né? Pois é. Todo mundo falou que você tem que cuidar da sua própria vida, né? Resumindo. Pois é. Eu te conheço, eu sei que você não vai sossegar, né? Então, eu entendo como você se sente. Mas não é por sentimento de culpa que você tem que seguir, né? Você tem que seguir por alguma coisa mais genuína, assim. Que instrumentos você tem em mãos que você pode usar pra ajudar o porcão? Aí ele falou pra ela do canal do Heavy Metal, que tava ganhando seguidores, o Caramba 4, mas que ele precisava de um administrador. Sim, tava largado assim, né? Do jeito que dá, fica. Do jeito que tá, fica. É, parece muito com o canal do Paranerd, mas eu tô tentando resolver isso, tá? Tá precisando de administrador também, chefe? Não, eu tô precisando tomar vergonha na porra da minha cara, que é diferente, mas tudo bem. A gente tá tentando agora com os vídeos novos do Star Trek, né? Então, mas vamos lá, né? Então tá. Aí, os puxa-saco da diretoria estão bajulando o Rimuru, mas por trás dos planos eles estão tramando trair ele, né? Aí o Raida quer refazer a lista de tarefas da contabilidade, porque ele acha que a galera tá trabalhando onde não deve. Né, tá certo ela. E o Tadano, a Manaka e a Retsuko trabalham para aumentar o número de assinaturas de assinantes do canal da Retsuko. Oh, quer dizer, eles estão tentando agora resolver a vida do porcão. Não, o legal é que a Manaka percebe nessa conversa que tá dando coisas que podem ser úteis pro canal dela também, né? Da JMG Girls, é, lógico. É lógico. Óbvio. Porra, tá tendo uma consultoria lá do senhor N.O. e ele não vai aproveitar? Ora, bolas. Mas aí a Retsu visita o porcão na Combine. Ana, explica como é que foi a Retsu tentando convencer o porcão a ajudar ela na Combine. E Ana, me responde, como é que se comportou o seu porcão com a visita da Retsu na Combine? Olha, um misto de vergonha com... Quer saber que se dane, não... Faz de conta que você não me viu, tô me escondendo aqui atrás das garrafas, tenho mais o que fazer, deixa eu fazer reposição de coisa nas geladeiras. É... Tchau, Ritsuko. Sai. Ritsuko, sai. Xô! Cara, o mais engraçado é que eu não sabia que, pelo menos nas combines japonesas, a reposição das geladeiras é feita por trás das geladeiras. Pois é, bem bizarro, né? Quer dizer que é toda uma parede de geladeiras. Sabe que faz sentido? Porque assim os refris novos que estão quentes estão atrás. Sim. É que ali é bem uma geladeira que nem as nossas, né? Com portinha que você abre e você vai retirando. Se fosse aquelas de fichinha que você aperta um botãozinho e cai na frente, até faria mais sentido ainda, porque a frente está bem lacradinha, né? Então a reposição viria por trás. Bom, de qualquer forma, é uma curiosidade a mais do Japão que a gente aprende. Uma coisa que eu quero saber é se aquele local de reposição deve ser gelado pra caralho, porque é atrás das geladeiras, né? Deve ser desconfortável. Não é? Mas é. Porque eu acho que ele tem boa resistência ao frio, né? Capinha de gordura. Ah, tem uma capa de gordura. Maldade. Mas aí, porcão, se... reclamou que foi a Retsu que delatou ele pro Rimuru. Desculpa. Show, Sherlock. Nossa, Sherlock Holmes ele, viu? Ah, mas escuta. Ele pisou em muito calo durante a vida. Ele maltratou, destratou todo mundo. O chute dele pra Retsu foi meio... teleguiado, né? Dos roteiristas. Né, mas... Tá. Né? Mas se tinha alguém que o porco... tinha o porcão como alvo, era Retsu, né? É aquela coisa, né? Ele sabe que é culpado, porque ele pegou no pé de todo mundo, mas pegou no pé dela mais. Mas eu te pergunto, ó Ana, quem convenceu o porcão a ajudar a Retsu? Bom, do mesmo jeito como pediram a ajuda da Retsu pro papai, as filhas do porcão pediram pra ele dar ouvidos pra ela. Falou assim, vai lá, papai, ouve a Retsuquinha. Ouve a Retsuquinha. Com aquela voz, né? Puta que pariu. Aí a Retsu resolveu contratar o porcão para administrar o canal da voz do Death Metal, né? Levou o porcão para trabalhar num coworking. Olha, viu que chique, né? Um coworking. E ela finalmente dá aquela porra daquele abaco de ouro para ele de presente. E até que ela, vamos dizer, emocionou o porcão nessa, né? Pois é. Debaixo de todo aquele bacon tem um coração, né? Pequenininho, entupido de colesterol, mas tem. Né? Aí papo vai, papo vem. O porcão aceita essa brincadeira. Beleza, voltamos lá para contabilidade, o Raida verifica os trabalhos que a Retsu entregou, disse que estava tudo certo e convida ela para sair. Só que ela diz que não pode. Por quê? Porque ela está com o porcão, né? Ela está lá resolvendo os negócios com o porcão. E mais do que isso, ela foi no encontro de novo com o Tadano e a Manaka, naquele restaurante chique para pegar dicas com Donana. O professor Tadano! Olha, convenhamos, né? O Tadano é um homem de negócios de sucesso. Ele entende de administração, ele entende de um monte de coisas. Não é só um gênio incompreendido e isolacionista. Meu cérebro tá indo para um lugar muito ruim, deixa eu voltar aqui. O Tadano é um bilionário do bem. Eu sei que isso é uma frase rude, muito estranha. Mas ele não quer mal de ninguém, ele não quer prejudicar ninguém. Ele realmente é um personagem de desenho. Ele é o Elon Musk do bem. Pois é. Mas convenhamos, a gente percebe que o perfil do Tadano seria um pouco pra zoar, brincar com o Elon Musk, né? Supondo, hipoteticamente, que o Musquinho fosse um ser humano legal. É, Elon Musk ou então o puto da Meta, né? Do Facebook, né? Ah, é por aí. É por aí, né? Mas como ele é uma criatura do bem, obviamente um personagem criado por pessoas que não entendem bem a realidade de bilionários, ele tá ali disposto a mostrar, olha, onde você pode investir, o tipo de coisa para fazer para administrar, pro site funcionar melhor. Ele passa todas as dicas bonitinhas, até a Manaka tá aproveitando bem, né? Né? Aí o Tadano, não, mas tá, mas para de me chamar de professor, né, sensei, esse negócio de sensei não dá certo não, pô. Ah, mas convenhamos, a gente sabe que os japoneses são muito educados, né, ele está ensinando, ele se tornou um sensei, querendo ou não querendo, ele é um sensei, e elas estão ali, estudantes, atenciosas, cuidadosas, prontas para aprender. Cara, ainda bem que no Brasil eles traduziram sensei para professor, cara, que se elas traduzissem para mestre ia ficar muito bizarro, cara. Sim, ia ficar esquisitíssimo. Não, mas o professor fez todo sensei, sentido. Sensei é mais pra mestre do que pra professor, mas que seja, né? Mas aí, papo vai, papo vem, e o Raida assiste ao vídeo que o Aretsuko fez depois das consultorias do Tadano, né? E ele se imagina num show com o Aretsuko. Olha só a viajada na maionese dele, né? Oh, caramba. Aí ele vai pra casa da Aretsuko e vê ela saindo da limusine do Tadano. E aí a cornitude começou a coçar na cabeça dele. Né? Ele chamou pra si de novo a friendzone. Não é? Se enfiou lá dentro. Vamos falar assim, sério? Como o termo agora tá bem na moda, o Tadano, ele é um incel, né? É um banana. Uma banana em céu. Como diriam os meninos? Banhanha, banhanha, banhanha, tá bom. Sabe o que ele é? Ele é uma banana em casca, ele não se descasca, ele ainda tá dentro da capinha dele, da fruta. E verde anda por cima, cretino. Vamos lá. Aí o Raida vai na academia com o Rimuru de novo. O Rimuru diz pro Raida que tá tendo problemas na empresa e que só pode contar com ele, o Raida. Oh. Cara, aí começa uma sessão de porcão reclamando de tudo no computador e tal como a Tsubone, é tudo culpa do vírus. Sim, sim, porque ele não sabe que aquele botãozinho vermelho, o botãozinho que normalmente tá bem destacado num canto ali, chama-se ligar-desligar, né, pra começo, né, da conversa. Ele sabe que se eu clicar com uma foto, ela pode virar papel de parede do computador, né? Isso não tem nada a ver com vírus. É, eu vou te falar, porque eu passei por esses dias com mamãezinha, né? Mamãe tem 83 anos, acabou de completar em março 83 aninhos de idade. E ela não quer saber de celular, ela não quer saber de nada disso. Controle remoto da TV é o máximo de tecnologia que ela se permite usar, com ressalvas, né? E eu fui mostrar uma foto pra ela no celular, uma coisinha, sei lá, uma foto de gato que me mandaram. Sumiu a foto, não consigo achar. Falei, não, aqui fechou, abriu de novo, ela tocou. A foto sumiu, ela tocou, foi pro lado. A pessoa não se coloca na posição de querer aprender, que a verdade é essa, ela não quer aprender. E você tenta passar a coisa pra ela, resistência ampla, total e restrita. Aqui o Digaretsuko tá tentando explicar as coisas pro porcão, ele tenta dar um xilique duplo. Um xilique duplo carpado. Né? Aí, inclusive, começa a sobrar que o ar-condicionado tá ruim, que ele quer. Ele precisa ter um umidificador, porque senão ele vai ficar mais rouco. Eu falei assim, mais rouco, o porcão? Cara, e não é que a roda vira, o mundo gira e capota, e ele agora tá botando Aretsuko, tá acusando Aretsuko de assédio moral, né, na empresa. Porque ela não tá dando conforto pra ele, é muito safado. É muito cara de pau, cara. O porcão ninguém merece, né? Ele é ceboso, viu? Ele é ceboso. Não é? Aí ele pede, né? Ele exige que a Aretsuko vá até a empresa pra catar o umidificador dele que tava lá na salinha lá da contabilidade. A Aretsuko chega pra pegar o umidificador lá e ela flagra o Raida fazendo lançamentos estranhos na contabilidade. Oh. E assim que termina o episódio 8. Siga conosco, querido ouvinte, e vamos continuar esta maratona. Vamos lá.